A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que nós retomamos o nosso treinamento para obreiros, líderes ministeriais, jovens pastores e outros interessados na área de liderança. Nós ficamos um intervalo aguardando as ministrações que foram postadas, e você pode encontrar no blog ministrações sobre o livro do Apocalipse. Então, foi um momento importante para meditarmos no livro do Apocalipse. Você pode encontrar essas mensagens ali no blog logos7.blogspot.com. Agora vamos retomar o estudo sobre liderança e também vamos retomar o estudo sobre outros livros da Bíblia. É uma alegria compartilhar com vocês novamente. Quero nessa tarde repartir com você acerca da apropriação das verdades bíblicas. Como você pode se apropriar das verdades bíblicas? Veja bem, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 a 34, há uma narrativa de uma mulher que estava doente há 12 anos. E, particularmente no versículo 28, você vê uma atitude condizente com a fé que nós devemos ter. Dizia assim a mulher: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A mulher tinha tamanha fé no Senhor que, mesmo estando sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, ela foi atrás de Jesus e disse: se eu tocar na orla dos seus vestidos, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E de fato ela tocou, do Senhor saiu virtude e ela foi sarada. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Se nós tocarmos nas vestes de Jesus, nós seremos sarados das nossas enfermidades espirituais, emocionais e físicas. Há um outro texto também no Evangelho de Marcos, que o autor trabalha o tempo inteiro, e aqui já fica o meu agradecimento, porque esse é o último estudo introdutório sobre fé, onde em Marcos, capítulo 11, verso 23, nós temos a seguinte palavra: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E Jesus ensinou então como nós devemos nos portar diante das circunstâncias, ainda que estejamos diante de uma multidão de dificuldades, de obstáculos, um monte de problemas e lutas. Se nós afirmarmos com fé em nome de Jesus, nós lançaremos esses problemas no mar do esquecimento. Se nós não duvidarmos no nosso coração e se nós crermos no Senhor, assim se fará como ele nos ensinou. Isso depende também, queridos, da forma como nós olhamos a realidade. Se você for para o livro de Números, particularmente no capítulo 13, vai trabalhar com a questão dos espias de Israel que foram até a terra prometida. Na verdade, o povo de Israel saiu do Egito, caminhou pelo deserto e chegou a um lugar onde podiam avistar a terra prometida, e Moisés deu ordem para que um membro, um líder, um chefe, um príncipe de cada tribo fosse como espia até Jericó, até a terra que o Senhor os prometeu para eles, e observasse tudo, porque o Senhor lhes concederia essa terra. Era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque, Jacó, depois passou a chamar-se Israel. E o que acontece é que quando eles foram até Jericó, 10 dos 12 espias voltaram com uma postura de derrota. E muitos deixam de receber as bênçãos de Deus porque consideram que os seus problemas são como gigantes. Esses homens viram ali que os homens eram grandes, a fortaleza era grande, a barreira parecia intransponível. Para simplificar para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, eles se depararam com uma situação que aparentemente então não poderia ser vencida. Naturalmente não poderia ser vencida. E é até estranho, porque é um povo que tinha experimentado o milagre de sair do Egito, que era um grande império na época, de atravessar o mar, de caminhar pelo deserto, mas ainda a incredulidade estava no coração de 10 dos 12 espias, com exceção de Josué e Caleb. Josué e Caleb não consideraram que os problemas eram problemas gigantescos, que os obstáculos eram intransponíveis, mas eles consideraram que Deus é maior, que Deus é maior que qualquer problema, que Deus é maior que qualquer obstáculo, que Deus é maior que qualquer gigante. E aqui eu já vou para a aplicação direta na sua vida como líder. Você deve entender isso, que não há problema, não há obstáculo que seja maior do que o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Caleb disse, entre o versículo 28 a 35, depois você pode observar: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. E em Números 14, lemos que Josué também tinha o mesmo espírito de fé. Eia, subamos e possuamos a terra. Em Números capítulo 14, verso 8 e 9, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E eles voltaram dizendo, os 10 espias, que eles se sentiam como gafanhotos, até chegaram a projetar isso para a boca dos adversários. Eles devem olhar para nós e devem nos considerar, ou vão nos considerar, como gafanhotos. Estou aqui só levantando uma hipótese, a partir da análise da realidade, de uma análise equivocada da realidade, porque o fato é que a barreira era de fato gigantesca. Ponto. Mas o Deus que estava com eles era maior, é maior, sempre será maior. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, minhas irmãs. Nós não podemos nos fixar no tamanho do problema. Nós temos que estar com os olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé. Deus é maior que qualquer problema, que qualquer obstáculo, que qualquer gigante. Não há situação que Deus não possa reverter. Por isso, não se prepare para a derrota. Isso serve para a sua vida como um todo, para o seu estudo. Ah, eu quero voltar a estudar no ano que vem, mas eu estou há muito tempo parado. Meu irmão, eu parei alguns anos de estudar, só ficava jogando bola e tocando, que gostava de música. E quando tive que voltar, de fato, você fica se sentindo meio impotente, acho que não vou conseguir. Mas Deus foi presente e operou o milagre, e eu pude então completar os meus estudos secundários, hoje se chama ensino médio. Então não se prepare para a derrota, se prepare para a vitória. Isso pode servir para sua empresa. E agora, depois da pandemia, como é que eu vou fazer? Se você se você mantiver os olhos fixos no Senhor e fizer uma aliança com o Senhor, Deus do céu e da terra, e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e também não adorar a Deus e desejar adorar a outros ídolos, se você adorar o Deus único, o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que se fez homem em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por amor a você, que ressuscitou dentre os mortos, garantindo a você uma nova vida, desde que você o aceite como Salvador do seu pecado e Senhor da sua vida. Você vai ressurgir para uma nova vida agora e depois vai ressurgir eternamente. Portanto, esse problema é muito menor do que a obra que Jesus já fez por você. E você vai sair dessa crise após a pandemia e você vai erguer de novo as suas atividades, no trabalho. Seja a busca de um trabalho, a busca de um emprego, seja a recolocação no mercado, seja até uma empresa que você gerencia ou que você dirige, em nome de Jesus, eu lhe garanto que se você mantiver os seus olhos fixos no Senhor, você já é mais do que vencedor. Mas não se prepare para fazer como os 10 espias, que acharam que os problemas eram grandes demais e as barreiras eram intransponíveis. Confie no poderoso Deus, o Deus que pode derrotar a qualquer gigante, o Deus que pode vencer a qualquer circunstância, e não haverá situação que possa impedi-lo de ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Eu não estou falando de uma vida sem problemas. Eu não estou falando de uma vida sem luta. Eu não estou falando de uma vida fantasiosa, como muitas vezes se anuncia por aí, até em nome do Evangelho. Você vai fazer a campanha para ganhar uma Mercedes, um Rolls Royce. Eu quero dizer a você que a luta tem desafios, a vida tem desafios e lutas enormes, mas o Senhor é contigo. E você, se tiver fé, poderá vencer os obstáculos da vida no estudo, no trabalho, no relacionamento que já está desgastado muitas vezes, no seu namoro, noivado, e você poderá reerguê-lo no seu casamento. Nós que passamos muitos anos juntos, às vezes passamos por um certo desgaste, mas Deus pode transformar tudo em algo novo, se você crer na palavra do Senhor. Se você mantiver firme a sua fé, a sua profissão de fé na palavra do Senhor. E como você pode conseguir isso? Eu quero destacar apenas cinco aspectos para encerrar essa primeira fase introdutória do curso de treinamento para líderes. Depois eu vou para outro material e mais adiante, permitindo o Senhor, nós vamos para uma segunda fase. Em primeiro lugar, medite na palavra do Senhor, como diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não cesse de falar desse livro, medite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como a lenha, o fogo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade da palavra, nos conduz à vida de Jesus, que é a própria palavra, é o Logos, traduzido para o português por verbo, mas ali é um conceito. Logos no grego não é só um vocábulo. Logos no grego é um conceito. É a palavra criadora, é a palavra ordenadora do universo. É a palavra que traz a existência. Então, medite na palavra do Senhor, fique firme na palavra do Senhor. Essa é a primeira orientação para você ter uma vida de vitória, manter firme a sua fé, a sua profissão de fé, aquilo que te levou à profissão de fé. Se você é de uma igreja histórica ou ao batismo, não importa, o que importa é que você medite na palavra do Senhor, segundo Josué, capítulo 1, versículo 8. Segundo lugar, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Devemos ser praticantes da palavra. Tiago disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se nós conhecemos a palavra, meditamos na palavra, mas não praticamos a palavra, não obedecemos a palavra, nós somos comparados a alguém que constrói uma casa com o alicerce na areia, um castelo de areia, e a água vem, a tempestade vem e derruba a sua casa. Mas se você obedece à palavra, pratica a palavra, então você é semelhante a alguém que tem a casa sobre a rocha. Pratique a palavra do Senhor em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Esse é o segundo princípio. Medite na palavra, pratique a palavra. Terceiro, lugar. Ocupe o seu pensamento com a palavra do Senhor. Como diz em Filipenses, no capítulo 4, particularmente no versículo 8, na verdade você pode ler desde o 6 até o 8, e você vai ver, finalmente, irmãos, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você deixar o seu pensamento à deriva, pensando em muitas coisas, pensando para cá, para lá, para cima, para baixo, pensando no tamanho dos problemas, você vai se angustiar, muitas vezes vai se amargurar e vai se desnortear. Você deve então pensar naquilo que é verdadeiro. E verdade é a palavra do Senhor. Pense no que é respeitável, pense no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa reputação ou boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em quarto lugar, dê a palavra do Senhor a primazia em sua vida. Você pode encontrar isso em Provérbios 4, versículo 20 a 22, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 63. Não vou ler todos os textos, irmãos, para não me exceder muito no tempo. Mas dê a palavra primazia na sua vida. É muito importante que você coloque a palavra em primeiro lugar. Primazia. Não coloque os gigantes em primeiro lugar. Não coloque os obstáculos em primeiro lugar. Não coloque os problemas em primeiro lugar. Coloque a palavra do Senhor, porque ela é viva. A palavra do Senhor é espírito e é vida. E em último lugar, obedeça à voz do Espírito do Senhor, que certamente é isso que o Espírito faz. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Não há obra do Espírito, não há obra do Pentecostes que verdadeira que não nos remeta à vida de Jesus e à vida do Pai, a Trindade excelsa. Por um lado, hoje em dia nós temos algumas pessoas que eu não vou nem responder e nem mencionar o nome, dizendo que a palavra não tem mais validade em sua totalidade. Isso é um absurdo, é uma heresia, é anátema perante o Senhor. Por outro lado, nós temos uma espécie de novo pentecostalismo, mas que não está ancorado, fundamentado, alicerçado na palavra do Senhor. E por isso nós temos um aumento do número de cristãos, mas a gente não consegue definir exatamente, e nem eles conseguem definir exatamente o que significa a fé em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo vai fazer a mesma obra que o Pai, a mesma obra que o Filho, a mesma obra. Ele vai te conduzir à obra do Pai. Isso a gente chama de pericorese no grego, um trabalhando para o outro, um girando em função do outro, um servindo ao outro. O Pai envia o Filho, o Espírito gera o Filho em Maria, assim como gera a imagem e semelhança do Filho em nossa nova natureza. O Filho glorifica o Pai e diz que o outro virá e não nos deixará órfãos. O outro é o Espírito Santo. O Filho exalta o Pai, exalta o Espírito. O Espírito exalta o Pai, exalta o Filho. Irmãos, não há obra em separado, não há obra desconexa. Não há obra desconexa. Entenda isso. E a grande referência que nós temos, a única e maior e verdadeira referência que nós temos para saber tudo o que o ser humano precisa saber nesta vida acerca da Trindade excelsa é a Sagrada Escritura, é a Bíblia Sagrada. Então, ouça a voz do Espírito, obedeça a voz do Espírito, porque ela vai te conduzir a toda a verdade. A minha oração no final dessa etapa introdutória sobre fé é que você, nessa tarde, olhe para o tamanho do problema, sim, porque você não é alguém alienado. Mas lembre que Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Segundo, toque nas vestes de Jesus. No momento da sua oração hoje ainda, diga ao Senhor: Senhor, eu quero tocar nas tuas vestes, pelo menos nas tuas vestes, porque se eu tocar nas tuas vestes, fluirá poder do Senhor e eu serei uma pessoa mais íntima do Senhor, mais próxima, mais companheiro do Senhor, mais um filho mais obediente, que anda mais segundo a sua diretriz. Jesus, que é o primogênito dentre os mortos que foram ressurretos a partir da obra do Espírito, agora nós também podemos ser ressurretos a partir desta obra do Espírito, e você vai dizer: se eu tocar na orla das vestes, eu vou ressurgir para uma nova perspectiva, para uma nova dimensão, para uma dimensão de fé. Aleluia! Recalabachuriandalabas. Eu vou transbordar de fé. E que você não deixe de receber a bênção que Deus tem para você. Primeiro, a plenitude de Deus. Segundo, a plenitude de Cristo. Terceiro, a plenitude do Espírito Santo, por considerar os seus problemas como gigantes, por considerar os obstáculos intransponíveis. Não, lembre que Deus é maior que qualquer problema, obstáculo ou gigante, e prepare-se para vencer, não prepare-se para derrota. E nem prepare-se para ficar no estado que você está. O estado que você está já é a sua condição. Então, não prepare-se para ficar na situação que você está. Prepare-se para avançar em nome de Jesus. Mantenha firme a sua fé, mantenha firme a sua profissão de fé. E, finalmente, medite na palavra do Senhor, Josué 1:8. Pratique a palavra, Tiago 1:22. Ocupe seu pensamento, Filipenses 4:8. Dê a palavra de primazia. Dê a palavra, perdão, a primazia em sua vida. Dê a palavra a primazia em sua vida. Provérbios 4, versículo 20 a 22, João, capítulo 6, 63, e finalmente obedeça à voz do Espírito do Senhor. A partir da semana que vem, nós vamos voltar para o livro de Levítico. E que Deus abençoe vocês e lhes dê um final de semana abençoado mesmo, em nome e para a glória de Jesus. Lembrando, como já faz um tempo, mais uma vez, se você quiser, passe o telefone para alguém, para que as pessoas possam ouvir mensagens todos os dias. Me lembro da irmã Floranete, que passou, transmitiu, outras pessoas também fizeram isso. Então, transmita o telefone com o WhatsApp, para que a pessoa possa ouvir. Se quiser, mande para nós vamos inseri-la nesse grupo, para que ela ouça uma mensagem todos os dias, devocional, uma palavra para dirigir a sua vida espiritual também, colaborar na sua vida espiritual. E se quiser, consulte o nosso blog, blog Logos 7, o numeral 7, tudo junto, blog Logos 7, .blogspot.com, blog Logos 7, .blogspot.com, blog Logos 7, .blogspot.com. Nosso objetivo agora é ter 1.100 a 1.200 acessos em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.